Agora, por enquanto, 18,42% dos votos apurados. Agora, aperta o play. Oh! Já faz uma semana que eu tô limpo de você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Um dia não, seus stories, não sinto saudade. Zero curtida, zero vontade de te ver. De beijar sua boca e dormir. De coxinha sem roupa e fazer um mal de novo com você. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas eu mando a mensagem outra vez, se não recaí. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas eu mando a mensagem outra vez, se não recaí. Jamais acalhei. Isso é uma hora de pesadinha, não sabe? Já faz uma semana que eu tô limpo de você. Yeah, yeah, yeah, yeah. E de olhar os seus stories, não sinto saudade. Zero curtida, zero vontade de te ver. E beijar sua boca e dormir. De coxinha sem roupa e fazer um love love com você. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas eu mando a mensagem outra vez, se não recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas eu mando a mensagem outra vez, se não recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas eu mando a mensagem outra vez, se não recair. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas eu mando a mensagem outra vez, se não recair. Isso é pra nós da pesadinha, receita firma. Eu já me superei. Agora vou beber. Puxa, menina. Esse é o piseiro romântico do balão. Pra tocar de coração. Foi assim, terminou, tá terminado. Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais. Só fui eu quem terminou e quem foi largado não espera. Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela. E do meio pro final eu só ia pra onde ela tá. Cada beijo no rosto que eu trago o cadáver eu morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. E ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Implorei pra voltar. Não me manda embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Ah. E do meio pro final eu só ia pra onde ela tá. Cada beijo no rosto que eu travo, cada vez eu morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar e ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Implorei pra voltar, não me manda embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Quero ouvir vocês. Eu implorei pra voltar e ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro. Eu implorei pra voltar, não me manda embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Quando cê pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim. Meti o dedo no olho pra chorar e por dentro querendo rir. Aí foi o suficiente pra inventar que eu sofri feito maluco por você. E na madruga eu não parava de ligar. Fala a verdade, quem não quis te atender. A melhor sensação que eu já senti foi ver que nem doeu e eu te esqueci. Eu tô bebendo porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois. Quase que eu falei até que enfim. Meti o dedo no olho pra chorar e por dentro querendo rir. Aí foi o suficiente pra inventar que eu sofri feito maluco por você. E na madruga eu não parava de ligar. Fala a verdade, quem não quis te atender. Aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois. A melhor sensação que eu já senti foi ver que nem doeu e eu te esqueci. Eu tô bebendo porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar nome. Na cidade, 20 horas mais 19 minutos, né? Vamos com informações do município de Pio Nono. Lá o Chagas Souza já tem números fronteiras, oficiais. Dan. Fronteiras. Fronteiras? Fronteiras, exatamente, Dan. É, lá, 100% das urnas apuradas, o Eudes, eleito, né, Dan Oliveira, com 55,76. Tem uma canetinha para anotar aí, Dan, por favor? Vamos lá. É lá, o Eudes, 4.205 votos. 4.205. É, e a Maria José, do MDB, com 43,89%, 3.310 votos, Dão Oliveira. Ok, isso é fronteiras, né? É, o doutor Laércio, que era uma terceira via lá, apenas 26 votos, 0,34%, tá? Então, vocês só viram então, lá a diferença aí, por favor. A diferença, vamos lá, deixa eu fazer no celular, porque eu vou dizer uma coisa, depois de que tem celular... Faltou a aula de matemática, a né, A aula Dona de Lima? Matemática foi pro espaço. E também a gente falando, Thiago, aí parece que... É, o negócio, viu? Só confirmar aqui, ó, o Eudes, 4.205 votos. A Maria José, 3.310 votos, Dom Oliveira. Pois é, se eu achasse a câmera do meu, a calculadora do meu celular, vamos lá, 4.205... Menos 300, 3.310. 3.310. Diferença de 895 votos. Então, 895 votos, a diferença lá em Fronteiras, no estado do Piauí. Você tem Pio Nono? Vou ver agora o município de Pio Nono se já tem, dá. Tá aí, né? Então, agora são 20 horas mais 21 minutos, 20 e 21, né? A galera que tá ligando aí meu WhatsApp, né? Tenha paciência, passa uma mensagem, porque eu não tô, eu tô aqui meio agoniado, rapaz, nós estamos ao vivo aqui, fechando os últimos números aqui do município de Campos Sales, né? A gente vai já trazer aí os últimos números aqui do município de Campos Sales, abraçar a galera lá do Caricatura. Alô, Serginho Moura. O Souza já tá com fome, viu? Já tá aqui amarelinho, viu? Dan, já tem aqui o oficial também de Pio Nono, vai anotando aí. Vamos já para em Pio Nono, o Silas Noronha, eleito, Dão Oliveira, com 55,38%, com 6.437 votos. 6.437. E o Fanuel, com 44,62%, 5.186. 5.186. Agora vamos aqui fazer a diferença lá no município de Pio Nono, no Piauí. 6.437 menos 5.186, diferença para o Silas Noronha foi de 1.251 votos. 1.251 votos lá em Pio Nono, né, Dom Oliveira? Lá em Pio Nono, no Piauí, Chagas Souza. Bom, então tá aí. Você já tem. Veja aí Caldeirão Grande, Chagas. Tá, ok, vejo agora. Dom Oliveira, então o Silas Noronha que Parambu. Concorreu o pleito passado, perdeu pouco voto, não foi? 45 votos, Thiago, alguma coisa assim, viu? Muito pouco a diferença na eleição passada, né? E agora ele teve apoio de algumas pessoas da terceira via na eleição passada, né? Então, reforçou muito aí o time do Silas. Horas mais 23 minutos. Dan, Caldeirão Grande, estamos com 88,24%. O Felipe Gonçalves, que é do PSD, está com 75,77% dos votos, que dá 2.767 votos. E o Alanilton, que é do PT 13, está com 885 votos lá no município de Caldeirão Grande do Piauí, Dom Oliveira. Beleza, né? Abraçar a galera aí de Caldeirão Grande no Piauí, também acompanhando aí a programação da Rádio Cidade de Campos Sales, né? Chagas, no Salitre, como é que tá, Chagas? Nós passamos Salitre ultimamente, como é que tá Salitre? Porque eu vou dizer uma coisa aqui para você, viu? Os aplicativos hoje derrubou todo mundo, viu? Não, o Salitre só tá com 54,55% dos votos apurados por enquanto, Dão Oliveira. Até agora, né? Exatamente. Então tá aí, a gente volta já, tá faltando aqui pouquíssimas urnas em Campos Sales para ser apurada, a gente volta já para dizer os vereadores eleitos, né? A expectativa da galera aí do povo é para saber quais vereadores foram eleitos aqui no município de Campos Sales. Rádio Cidade e você, a dobradinha do sucesso. 8:24. Acesse o novo site da Rádio Cidade, www.radiocidadecs.com.br. Baixe o novo aplicativo da Rádio Cidade no Play Store do seu Android. É fácil e gratuito. Rádio Cidade é muito mais música. Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais, que a gente vai terminar. Dizes, espera, vou começar outra vez. Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais, você anda muito ausente. Eu já tô ficando louco. Peraí, vou começar de novo. Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais pra aguentar essa saudade de você, pra entender o quanto ainda te quero. Eu tô jogando orgulho fora, chego aí meia hora pra acabar com esse clima. Você vai ver, eu tô falando sério. Áudio enviado com sucesso. Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais. Você anda muito ausente, eu já tô ficando louco. Peraí, vou começar de novo. Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais pra aguentar essa saudade de você, pra entender o quanto ainda te quero. Eu tô jogando orgulho fora, chego aí agora, 20 horas mais 27 minutos, vamos com as informações de Nova Olinda. Chaga Souza. É isso, Dan, lá também já fechou, né, 100% das urnas apuradas, e lá o eleito, o doutor Ítalo, ele é do PP, com 6.400 votos, e a sua concorrente, a Socorro Matos, que é do PT, 3.020 votos, Dom Oliveira. Então, repete doutor, aí, Chagas, para eu somar aqui. Doutor Ítalo, 6.400 votos. 6.400. É, e a Socorro, 3.020, Dom Oliveira. 3.020. Exatamente, lá no município de Nova Olinda. A diferença de 3.020 votos, Chagas. Não, a diferença de 3.020 votos, não. Quem tirou 3.020 votos foi a Socorro Matos, Dom Oliveira. A diferença... Rapaz, é porque eu vou dizer uma coisa, é complicado trabalhar com o WhatsApp aqui, viu? É, a diferença de 3.380 votos. Não, de 3 mil não, Dan. Não, você tá confundindo. 3 mil, Chagas. É, tá certo, tá certo. De 6.400. Muito bem, Dan, é isso mesmo. É, menos 320 fica 3.380 votos a diferença. Beleza, foi uma diferença enorme, né, Dom Oliveira? Muito grande, viu? Mais da metade dos votos. Mais da metade, viu? Tem outro município já por aí? Por enquanto não, Oliveira. Por enquanto não, né? Fala comigo, bebê. Como é que faz agora? Abre o seu coração. Rio de Janeiro, povo bonito. O comandante embaixador. Eu quero em meu lugar, deixaria do jeito que tá. Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Vem, bebê. Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto, enxergasse sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Vamos, como é que faz? Vai, ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais, ser algo mais, quando o amante quer ser algo mais, a mais do que eu sei, que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto, enxergasse o sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Quer ser algo mais, quando o amante quer ser algo mais, me diz como é que faz, quando o amante quer ser algo mais, quando o amante quer ser algo mais, mais do que eu sei, que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Ser algo mais, quando o amante quer ser algo mais, mais do que eu sei, que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Obrigado, filho. Deus te abençoe. Fala comigo. Você sabe que eu te amo e que não preciso provar nada pra ninguém. Também sabe dos meus planos, inclusive que eu não consigo ficar sem seu beijo. Ele me acalma até quando meu nível de estresse tá mais alto. Sabe do meu ponto fraco, seu jeito. Às vezes calmo muito, às vezes fica agitado. Isso que me deixa 100% encantado. De lua em lua você também muda suas faces. Não tem uma, você tem, é quatro fases. Ciumenta, emotiva e revoltada. Falta uma apaixonada em ele me acalma até quando meu nível de estresse tá mais alto. Sabe o meu ponto fraco, seu jeito. Às vezes calmo muito, às vezes fica agitado. Isso que me deixa 100% encantado. De lua em lua você também muda suas faces. Não tem uma, você tem, é quatro fases. Ciumenta, emotiva e revoltada. Falta uma apaixonada em mim. desenho você na cabeça. Como eu poderia deixar escapar minha chance, agora que eu te achei? Eu te conheci pelo cheiro, pelo movimento do seu cabelo. Eu pude lembrar do seu toque enquanto alisava o meu corpo inteiro. Você era o meu sonho mais verdadeiro. É como se morasse o céu dentro do beijo seu. É como se jorrasse mel dentro das suas palavras. É como se existisse um mundo só pra você e eu. É como se esse amor me desse asas pra viajar em paz. Pra viajar sem mais incerteza. Eu te conheci pelo cheiro, pelo movimento do seu cabelo. Eu pude lembrar do seu toque enquanto alisava o meu corpo inteiro. Você era o meu sonho mais verdadeiro. É como se morasse um céu dentro de um beijo seu. É como se jorrasse mel dentro das suas palavras. É como se existisse um mundo só pra você e eu. É como se esse amor me desse asas pra viajar. Céu jorrasse mel dentro das suas palavras. É como se o mundo fosse só nós dois e esse amor me desse asas. É como se morasse um céu dentro do beijo seu. É como se jorrasse mel dentro das suas palavras. É como se existisse um mundo só pra você. Você me pôs na geladeira. Poxa, você me deu gelo e ficou tudo gelado, gelado. E nesse dia frio, quem é que tá do seu lado, seu lado? Eu sei que não tá tudo bem, não tem nada bem. Se você tá bem, tem sei. Se você tá mal, não tem ninguém. Não tem ninguém. Distante de que ama é bobagem. Orgulho não combina com felicidade. O amor é pra quem tem coragem. Sei que quando tô fora, cê perde seu sono e fica carente, tipo um dog sem dono. Chuveiro quentinho, você e eu coladinho. Aí sim dá água na boca. Veste moletom e toca, me abraça e tira a roupa. Seu pé você e eu coladinho. Aí sim, dá água na boca. Veste moletom e touca, me abraça e tira a roupa. Seu pé esquenta o meu. Rádio Cidade, e você? E você? Paixão pra valer. 8h41. Nossa prioridade é salvar vidas. E elas estão sendo salvas em todo o Ceará. Ao todo, foram criados 2.833 leitos hospitalares para atender pacientes com o coronavírus. Desse total, 961 são leitos de UTI. Todas as regiões do Ceará com acesso a UTIs contra o coronavírus. Governo do Ceará. Juntos, podemos cuidar melhor do nosso estado. Rádio Cidade. A máquina do som. Do som. Pensa muito bem. Você quer mesmo fugir? Não vai dar mais pra voltar. E conta bem mais de 100. Pensa bem. Não quero viver a chorar. Só resta então te esquecer. Olha, não vou te culpar. Eu já sei perder, também sei ganhar. Pode ser que tua sorte queira mudar. Sim, eu sempre te adorei, tudo suportei, nunca reclamei. Pela minha lei não necessito arriscar outra vida. E não, não vai dar mais pra esperar. Eu já não quero ficar vendo meu sonho passar. Não sou condenado a ti. Não serei mais quem um dia fui. Se você volta pra mim, já não vai mais me encontrar. Tudo mudou de luz. Acabou. Nada me leva a chorar. Olha, não vou te culpar. Eu já sei perder. Tudo é sempre igual. Para que sofrer? Não tem mais volta. É ponto final. Se o amor que eu recebi, tudo eu paguei. Não te devo mais. Tentar entender é jogo acabado. E as cartas são minhas. E não, não vai dar mais pra esperar. Eu já não quero ficar vendo meu sonho passar. Não sou condenado a ti. Não sei nem mais quem um dia fui. Se você volta pra mim, já não vai mais me encontrar.

coração. No fim quem sofre é o coração, que perde o verdadeiro amor. Compensa não, compensa não. Coração tava dormindo e acordou, mas tá sujeito à solidão. Dessa vida Rádio sofrer. Cidade. Rádio Cidade. Apaixonada por você. 8h59. No meu Araripe, aqui vivo contente. Com amor e dedicação, a grande obra é cuidar da nossa gente. O governo é de todos, é só olhar ao redor. Trabalhando, trabalhando, a gente vai mudando pra melhor. Na infraestrutura, na saúde e educação, é o povo e a prefeitura, com força e união. No meu Araripe, aqui vivo contente. Com amor e dedicação, a grande obra é cuidar da nossa gente. Prefeitura Municipal de Araripe, prefeito Dr. Giovanni Guedes, governo de todos. A grande obra é cuidar da nossa gente. Você está sintonizado na ZYH 636, 630 kHz, Rádio Cidade AM de Campos Sales, a emissora apaixonada por você. Agora em Campos Sales, 21h01, 21, estamos por aqui, né, de plantão, aguardando o resultado final das eleições aqui do município de Campos Sales e Salitre. Vamos agora com os vereadores eleitos lá no município de Pio Nono, Chaga Souza. Ok, D. Oliveira, em Pio Nono, os eleitos lá, o Gabriel Noronha tirou 1.080 votos, eleito. A Eliane Bezerra, 768 votos. Também eleita a Domitila Lopes com 739 votos. O Chico Luiz com 661 votos. Carlito Pedro com 645 votos. Zé Miguel, 630 votos. Doutor Dulcídio com 620 votos. Geraldinho com 605 votos. O John John com 590 votos. O Guto Costa com 579 votos. E Pérides, Pérides Alencar com 537 votos, D. Oliveira. Aí ficou aí na suplência o Matheus Souza com 521 votos. Também na suplência o Júnior Pinheiro com 516 votos. Santinha com 504 votos. O Erdon Antão com 454 votos. O Naldo Andrade, 383 votos. Também o Matheus Alencar, 383 votos, os vereadores eleitos lá no município de Pio Nono, Dan. Pois é, vamos aqui para os vereadores eleitos lá no município de Fronteiras, né? A Mariana Sobrinho teve 1.205 votos, Zé Odon, 1.118 votos, Dr. Rodrigo Bezerra, 808 votos, Samuel do Pastor, 663 votos, Liege, 640 votos, Bogozinho do Povo, 502, né? Aqui é eleito mesmo? Eu tô achando estranho essa relação aqui de Fronteiras, joga. Não tá ainda com os eleitos, não, viu? Não, peraí, então deixa eu ver aqui. Já. Porque aqui tá numa sequência ainda, mas não tá como eleito ainda. Acho que Fronteiras são 7 vereadores, né? Não sei bem, mas deve ser 7 ou no máximo 9 vereadores lá no município de Fronteiras, né, Chaga? Mas aqui não está ainda com a coisa de eleito, né? Não, ainda não está com... Mas eu acho que justamente essa relação aí, viu, D. Oliveira? Pois é, tá estranho aqui Fronteiras que não tem ainda eleito, né? Eleito ainda na frente. São 21h04, né? A gente segue aguardando aqui, Campos Sales com 61 sessões apuradas, faltam 7 sessões, 7 urnas para ser apurada aqui no município de Campos Sales e enganchou legal, né? Legal mesmo. Já são 21 horas e 5 minutos, a gente ainda sem a confirmação dos vereadores eleitos no município de Campos Sales. A gente volta já já, esperando aqui atualizar o sistema, para que a gente possa divulgar aí os vereadores eleitos no município de Campos Sales, né? Vamos já já também dar uma passadinha nos outros municípios vizinhos também para ver aí se já atualizou, se já tem algum município com os vereadores eleitos. Para de postar as coisas para me convencer que você tá bem, viu? Eu te conheci depois que a gente lavou. Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui, no bar de curtela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente, quem dera. Porque você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela. Eu vou trocar meu celular numa que é tijolão, que só manda mensagem e faz ligação se eu ver. Mais um vídeo seu, sem eu, sendo feliz. Certeza que minha vida vai dar por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Eu vou trocar meu celular numa que é tijolão, que só manda mensagem e faz ligação se eu ver. Mais um vídeo seu, sem eu, sendo feliz. Certeza que a minha vida vai dar por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Agora eu tô aqui, num bar de curtela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente, quem dera. Porque você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela. Quem sabe canta, vai. Eu vou trocar meu celular, que só manda mensagem e faz ligação se eu ver. Mais um vídeo seu, sem eu, sendo feliz. Certeza que a minha vida vai dar por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Eu vou trocar meu celular, que só manda mensagem e faz ligação se eu ver. Mais um vídeo seu, sem eu, sendo feliz. Certeza que a minha vida vai dar por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Mas eu vou ser o grande amor da sua vida. Só falta ela se apaixonar. A essa hora vai chegar. E na cabeça dela, eu só sou mais um esquema sendo ela. E vai levar pra cama e pula fora. Você me é o fim dessa história. Nós dois na cama, no meu quarto, e tá só meia hora que a mão do relógio parado. Na cama, no meu quarto, a gente dorme se pegando e acorda apaixonado. Na cama, no meu quarto, e tá só meia hora que a mão do relógio parado. Na cama, no quarto, a gente dorme se pegando e acorda apaixonado. Pedaço de amor pra todo lado. Segura Brasília.

palavras que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era. Coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer, mas você vem e vai, eu querendo algo mais. Cê fica me iludindo. Até a morte, eu negaria até o fim. Quando você chega perto, eu me desconcerto. Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos. Me deixa tonta com seus olhos. Eu sei que lutei, não evitei esse amor natural. Nasceu em mim, quero você do jeito que quiser. Mesmo em segredo, eu sou sua mulher. Só você sabe como a gente faz. Essa vontade é o que me tira a paz. Quero você do jeito que quiser. Mesmo em segredo, eu sou sua mulher. Só você sabe como a gente faz. Um minuto do seu tempo já me satisfaz. Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim. Quando você chega perto, eu me desconcerto. Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos. Me deixa tonta com seus olhos. Eu sem querer me apaixonei. Não lutei. Seu tempo já me satisfaz. Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu negaria. Coisa linda! Eu bati palma porque eu achei maravilhoso. Que lindo! Coisa linda, né? Meu coração tá cansado de apanhar, batendo errado por quem não quis me amar. Tá compensando mesmo é beber sozinho, só um copo na mesa. Tô mais feliz com a minha cerveja. Hora pra voltar a cantar. Eu vou seguir carreira solo, oh, oh, oh. Estou trocando repertório, oh, oh, oh. E pra quem acha que eu tô sofrendo, que eu tô mal, ouve o final. Eu vou seguir carreira solo. Pensando mesmo é beber sozinho, só um copo na mesa. Tô mais feliz com a minha cerveja. E sem ter hora pra voltar pro bar. E assim, eu vou seguir carreira só. Shows.

ser sincero com você. Acho que pra mim já deu. Faz um tempinho que não sou seu. Até a cama percebeu que esfriou demais. E o seu toque não traz. Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais. Não pega mais, não pega mais. Chamo pro colchão, você pode ir pra sala. E nem se importa mais saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou um labirinto. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala. E nem se importa mais saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou um labirinto. Vou ser sincero com você. Acho que pra mim já deu. Faz um tempinho que não sou seu. Até a cama percebeu que graveto na fogueira que não pega mais. Não pega mais, não pega mais. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala. E nem se importa mais saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou um labirinto. Você pode ir pra sala. E nem se importa mais saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou um labirinto. Nesse copo aí não tem minha boca. Nessa garrafa aí só tem saudade em gotas. Tá disfarçando o mal que tá me esquecendo. Tá bem no auge do arrependimento. Achou que era fácil deitar em outra cama. Fazer com um estranho as paradas que só eu da cama. Fazer com um estranho as paradas que só eu sei fazer. Não é não. Pra me esquecer ainda tem muito chão. Fica com Deus, comigo cê não fica não. Não me esqueceu, B.O. é do seu coração. Bebe e chora, aguenta o sofrimento. Que a saudade vai bater valendo. Fica com Deus, comigo cê não fica não. Não me esqueceu, B.O. é do seu coração. Bebe e chora, aguenta o sofrimento. Que a saudade vai bater valendo. E joga a mão pra cima e diz: oi, safadão. Nesse copo aí não tem minha boca. Nessa garrafa aí só tem saudade em gotas. Tá disfarçando que tá me esquecendo. Tá bem no auge do arrependimento. Achou que era fácil deitar em outra cama. Fazer com estranho as paradas que só eu sei fazer. Não é não. Pra me esquecer ainda tem muito chão. Como é que é? Fica com Deus. Não me esqueceu. Seu B.O. é do seu coração. com Deus. Não me esqueceu. O pior é do seu coração. Bebe, chora, depois sofre medo. Que a saudade vai. É hit! É tão engraçado você me pedir justo aquilo que nunca me deu. Já falou tantas vezes que ia mudar, pus a mão no fogo só pra me queimar. De tanto apostar nesse amor eu já fiquei sem fichas. E é com o coração partido que hoje eu tô de partida. Que prazer, cara, tá aqui com você. Quem falou mentiu, hein? O vizinho escutou e falou pra vizinha. A vizinha aumentou e falou pro porteiro. O porteiro espalhou, contou pro prédio inteiro. Agora todo mundo tá achando que tá em crise a nossa relação. Avisa aí os fofoqueiros de plantão. Nem todo barulho é discussão. Quem falou mentiu, quem falou mentiu. O ai ai ai não era briga, o vizinho confundiu. Quem falou mentiu, quem falou mentiu. Tamo fazendo o amor mais gostoso do Brasil. Quem falou mentiu, quem falou mentiu. Ai, ai, ai, não era briga, o vizinho confundiu. Quem falou mentiu, quem falou mentiu. Tamo fazendo o amor mais gostoso do Brasil. Pensa num barulho gostoso, hein? Não é isso não, vizinho. E falou pra vizinha, a vizinha aumentou e falou pro porteiro. O porteiro espalhou, contou pro prédio inteiro. Contou.

Pede pra esperar, entra no seu banho, diz que já vem se deitar. Deixa a porta aberta, vai tirando a roupa. Ai, que sacanagem. Eu fico olhando tudo com água na boca. Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora. Você não realizando seu corpo inteiro. Me chama. Então o desejo de amar incendeia meu peito. Não consigo esperar. Não tem outro jeito. Mergulho também com você no chuveiro. Ai, Marília, invade esse banheiro. E esse amor molhado faz tudo acontecer. Você me deixa atiçado pra te dar mais prazer. Eu cubro com espumas o seu corpo nu. Nós dois debaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo. Oh, delícia! É difícil esperar, viu? Ai! Oh, meu Deus, é bom demais. Mas esses minutos parecem mais que uma hora. Você não vem, você demora e fica alisando seu corpo. Alisa, gostoso. Aí a Marilinha não aguenta. Então o desejo de amar incendeia meu peito. Não consigo esperar. Não tem outro jeito. Mergulho também com você no chuveiro. Entra no chuveiro, Marilinha. E esse amor uma história, coitado. Eu tô rindo, mas é desespero. Tô mais perdido que cego em tiroteio rodando a cidade. Com medo de voltar pra casa. Olha que faz no passageiro umas garrafas e a saudade. Tô enrolando na rua, bebendo uma por uma. Madrugada com vidro fechado, chorando com tudo que toca no rádio. Parei no sinaleiro pra esperar o sinal vermelho. Vem assim, ó. Três batidas no meu vidro. Quando vieram um bandido, falou perdeu, eu disse eu perdi mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. Vem, vem, vem. Três batidas no meu vidro. Só levo o carro e deixo as bebidas. Pensa no sofrimento desse cara. Ele tá sofrendo. Rapaz do céu. É a mulher que dá trabalho, viu? Ainda mais o bandido chega pra levar o carro do rapaz. Assim, ó. Tô enrolando na rua, bebendo uma por uma. Madrugada com vidro fechado, chorando com tudo que toca no bar. Parei no sinaleiro pra esperar o sinal vermelho. Vem, vem. Três batidas no meu vidro. deixa as cachaças pra nós. A gente já não tá mais juntos. Acabou, acabadinho de tudo. Mas não é porque eu já te esqueci, que eu não sinto saudade da sua cama quando bebo da vontade. Alô, dá aquela descidinha, por favor. Do jeito que a gente fazia, até amanhecer o dia. Dá aquela subidinha, por favor. Dá aquela subidinha, por favor. Do jeito que a gente fazia, até amanhecer o dia. Tá mais juntos, acabou, acabadinho de tudo. Mas não é porque eu já te esqueci, eu não sinto saudade da sua cama quando bebo da vontade. Cidade, a paixão que virou mania. 10 e 3. Acesse o novo site da Rádio Cidade, www.radiocidadecs.com.br. Baixe o novo aplicativo da Rádio Cidade no Play Store do seu Android. É fácil e gratuito. Você sintoniza. Você sintoniza. A Rádio Cidade AM de Campos Sales, no Ceará. ZYH636, 630 kHz. Credibilidade e alegria no ar. Entretanto, informando e notificando os fatos do dia a dia de toda a região. Rádio Cidade AM, uma emissora apaixonada por você. Direção geral, Dr. Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. Rapaz, só os modão. Isso aí já aconteceu muito na vida do brasileiro, viu? Maravilhosa essa música, Bruno Marrone, um beijo. Hoje, quando eu acordei, olhei pra mim e perguntei: aonde foi que eu me perdi? Sozinho eu saí da casa dele. Acho que briguei com ele. Lembro que foi bem assim. Dessa parte eu lembro. Depois que brigamos fui embora. Quem nunca, né? Decidi naquela hora tomar uma pra esquecer. Coração apaixonado, mas bandido. encontrou outro perdido e era lindo de morrer. Eu nem me lembro como foi que terminou, se a gente fez amor ou só falou de solidão. Só sei que agora eu estou tão dividida, acordei, fiquei perdida com o coração na mão. Tanta paixão, loucura que não passa. Amor bandido e solidão é uma ressaca. Tanta paixão, loucura que não passa. Amor bandido e solidão é uma ressaca. Marília, a gente briga contra a gente. Nessas horas que as coisas acontecem. Ainda bem que nós não vai pra rua, né? Verdade. Hoje, quando eu acordei, eu me perguntei onde foi que eu me perdi. Sozinha, eu saí da casa dele. Acho que briguei com ele. Lembro que foi bem assim. Depois que brigamos, fui embora. Decidi naquela hora tomar uma pra esquecer. Coração apaixonado, mas bandido, encontrou outro ferido e era linda de morrer. E eu nem me lembro como foi que terminou. Será? Se a gente fez amor ou só falou. Só sei que agora eu estou tão dividida. Acordei, fiquei perdida com o coração na mão. Tanta paixão, loucura que não passa. Amor bandido e solidão é uma ressaca. Tanta paixão, loucura que não passa. Amor bandido e solidão é uma ressaca. Tanta paixão, loucura que não passa. Amor bandido e solidão é uma ressaca. Oh, delícia! Perdi a namorada e R$200. Cansado de ser enganado. Quero e verdadeiro. Acabei de terminar. Foi num bordel desabafar. Quem sabe as luzes vermelhas vão me acalmar. Saí pro motel. Levei uma garota carinhosa. Queria esquecer ela de vez. Mas no quarto do lado, tô ouvindo uma voz que lembra a minha ex. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, não para, vai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, não para, vai. Falei na hora e como é que faz? Perdi a namorada e R$200. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, não para, vai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, não para, vai. Falei na hora e como é que faz? Perdi a namorada e R$200. Saí pro motel. Levei uma garota carinhosa. Queria esquecer ela de vez. Mas no quarto do lado, tô ouvindo uma voz que lembra a minha ex. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, não para, vai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, não para, vai. Falei na hora e como é que faz? Perdi a namorada e R$200. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, não para, vai. Falei na hora e como é que faz? Perdi a namorada. sabemos, mas remaremos juntos. Ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar, flores pra regar. Mas precisamos fazer isso juntos, e vamos fazer isso juntos. Seremos os mesmos jamais. Se a gente fala menos e age mais. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente fala menos e age mais. A vida é um. Estamos no mesmo barco, remaremos juntos. Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos, mas remaremos juntos. Ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar. Precisamos fazer isso juntos, e vamos fazer isso juntos. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente falar menos, se a gente falar menos, agir mais. Não seremos os mesmos jamais. Falar menos. E se a correnteza mudar nosso caminho, é só olhar pro céu. Não estamos sozinhos, não. Se a correnteza mudar nosso caminho, é só olhar pro céu. Não estamos sozinhos, não. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente falar menos e agir mais. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente falar menos e agir mais. Se a gente falar menos. Se a gente falar menos e agir mais. Seremos os mesmos jamais. Se a gente falar menos e agir mais. Hey brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando. Só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo. Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo. Se você sempre tem e não quer ficar junto, libera ela. Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela, libera ela, libera ela, libera ela. Cê vai enrolar ela até quando? Até quando? Tem sorte que ela não viu, só ela que tá amando. Só ela. nossa música, lembrando que era só atravessar a rua, mata a nossa vontade. Essa parte da minha vida eu chamo de saudade. E quando eu vejo, tô stalkeando suas fotos, ligando restrito pra ouvir sua voz linda. E como é linda. Essa parte da minha vida eu chamo de recaída. Eu corro pra qualquer barzinho, pra qualquer balada. Qualquer beijo é beijo, qualquer corpo encaixa. Essa parte da minha vida eu chamo de mentira. Eu tô virado já faz 5 dias e a minha cama tá igual a você. Não tem meu corpo em cima dela e parece que não vai mais ser. Mentira, na rede social é só mentira. Eu posto o contrário da minha vida. Como é que você superou a gente tão pouco tempo? Me ensina, me ensina. Eu corro pra qualquer barzinho, pra qualquer balada. Qualquer beijo é beijo, qualquer corpo encaixa. Essa parte da minha vida eu chamo de mentira. Eu tô virado já faz 5 dias e a minha cama tá igual você. Não tem meu corpo em cima dela e parece que não vai mais ter. Mentira, na rede social é só mentira. Eu posso o contrário da minha vida. Como é que você superou a gente tão pouco tempo? Me ensina, mentira. Eu tô virado já faz 5 dias e a minha cama tá igual você. Não tem meu corpo em cima dela e parece que não vai mais ter. Mentira, na rede social é só mentira. Eu posso o contrário da minha vida. Como é que você superou a gente tão pouco tempo? Me ensina, me ensina. Como faz pra não lembrar? Me ensina como faz pra não chorar. Me ensina como faz pra deixar tudo assim pra lá. Me ensina como faz pra não lembrar. Me ensina como faz pra não chorar. Me ensina como faz pra deixar tudo assim pra lá. Andando mais cedo, de mãos dadas com fulano, eu queria estar sonhando. O dia não ser tão ruim, mas é que eu vi você sorrindo quando ele disse eu te amo. Mas peraí, ele ajoelhou na sua frente. Naquela rua foi juntando gente e todo mundo viu você chorando e um anel brilhando. E foi assim que eu assisti seu sim pra outro. Meu Deus, que raiva desse povo achando fofo. Por que não fiz isso antes? Não tive essa ideia. Agora só me resta chorar na plateia. E foi assim que eu assisti seu sim pra outro. Meu Deus, que raiva desse povo achando fofo. Por que não fiz isso antes? Não tive essa ideia. Agora só me resta chorar na plateia. Meus apaixonados aqui hoje, né? Na sua frente, naquela rua foi juntando gente e todo mundo viu você chorando e um anel brilhando. E foi assim que eu assisti seu sim pra outro. Meu Deus, que raiva desse povo Cidade, primeiro lugar em audiência. 10h22. Cidade, cidade, a melhor, a maior. O mesmo rodo que eu arrastava corações, eu tô usando pra enxugar meu choro. Olha aqui o esperto, sem carinho e sem teto, tô pagando, acho é pouco. Confiança quebrada não cola, ser fiel não se aprende na escola, mas quem quer melhorar, melhora. Se você voltar pra minha vida, pode confiar. Eu não traio mais, eu não minto mais, safadeza muda o homem. Traio mais, eu não minto mais, safadeza muda o homem, mas saudade muda mais. Eu não traio mais, eu não minto mais, safadeza muda o homem, mas saudade muda mais. Se você voltar pra minha vida, pode confiar. Eu não traio mais, eu não minto mais, safadeza muda o homem, mas saudade muda mais. Eu não traio mais, eu não minto mais, safadeza muda o homem, mas saudade muda mais. O mesmo rodo que eu arrastava corações, eu tô usando pra enxugar meu choro. Olha aqui o esperto, sem carinho e sem teto, tô pagando, acho é pouco. Confiança quebrada não cola, ser fiel não se aprende na escola, mas quem quer melhorar, melhora. Se você voltar pra minha vida, pode confiar. Eu não traio mais, eu não minto mais, safadeza muda o homem, mas saudade muda mais. Eu não traio mais, eu não minto mais, safadeza muda o homem, mas saudade muda mais. Se você voltar pra minha vida, pode confiar. Eu não traio mais, eu não minto mais, safadeza muda o homem, mas saudade muda mais. Eu não traio mais, eu não minto mais, safadeza muda o homem, mas saudade muda mais. Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais. Pensava em você, vivia você, amava você, era em você, vivia você, amava você, era só você e eu. O nosso amor particular, o nosso jeito de amar. O tempo passou, o mundo girou, o sonho acabou, você me deixou. Uou, mal sabe o quanto eu chorei, e agora que eu superei. Aí me liga e me pergunta como eu tô. Aí insiste em me chamar de amor. Cê não desiste, quer saber aonde eu tô. Quer saber onde eu tô. Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo. Sou a ferida que não cicatriza. Ai, ai, ai, ai. Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo. Você perdeu amor na sua vida, você era feliz e não sabia. Aí me liga e me pergunta como eu tô. Aí insiste em me chamar de amor. Cê não desiste, quer saber aonde onde eu tô, quer saber onde eu tô. Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo. Sou a ferida que não cicatriza, ai, ai, ai, ai. Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo. Você perdeu amor na sua vida, ai, ai, ai, ai. Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa fogo que você tá vendo. Sou a ferida que não cicatriza, ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo. Você perdeu amor na sua vida, você era feliz e não. Sabia. Ainda tô. Olha esse bar lotado, você sabe o que eu vejo. Vários corações quebrados, precisando de conserto. Querem encontrar abrigo no colo de alguém. Todos eles querem o que a gente tem. Todos eles querem o que a gente tem. Éramos cargos de dois corações quebrados, encontrados por acaso, precisando de cuidado. Éramos cabos de dois corações quebrados e de tão apaixonados, misturamos os pedaços. Como é que pode ficar tão bem encaixado dois corações misturados? Olha esse bar lotado, você sabe o que vejo. Vários corações quebrados, precisando de conserto. Querem encontrar abrigo no colo de alguém. Todos eles querem o que a gente tem. Todos eles querem o que a gente tem. Encaixado, dois corações misturados. Como é que pode ficar tão bem encaixado? Dois corações misturados. Vamos agora em Campos Salles, 22 horas mais 32 minutos, né? Concluída a apuração aqui no município de Campos Salles, né? Já temos aqui os eleitos, né? Terminou aqui oficialmente. Júnior, eu queria que só você somasse aí, o Irã que está aqui com a gente, somasse esses números, Júnior. João Luiz, 8.955 votos. João Luiz, 8.955 votos. Solano, 6.212 votos, né? Então, tá aí, a votação de João Luiz teve 59%, Solano 41% dos votos, né? Terminou aqui. Eu queria só o resultado aí, Júnior. João Luiz, 8.955, Solano, 6.212. 8.955. Solano, 6.212. 6.212. A diferença de 2.700. Fez não, Júnior? Fazendo aqui. 8.955 menos 6.212. Menos 6.212. Não deu certo aqui ainda, Dona Oliveira. Hã? Ajuda aqui, padre. Espera aí. Só um minuto. Vamos lá, para os vereadores eleitos, né? Vereadores eleitos. O Anderson, né? O Anderson do PDT, com 1.423 votos. Dr. Robson, 1.097. Gemildo, 1.007. Ari Feitosa, 989 votos. César Costa, 981 votos. César Costa eleito. Professor Felipe Alves, 856. Elionete Leite, 829. Doutor Neto, 785. Doutora Morgana Fortaleza, 740. Dedé Dunharé, 686. E Elzinha, com 649 votos. São aí os 11 vereadores eleitos aqui no município de Campos Salles. Lembrando que Decinho tirou 676 votos, né? Mais votos do que Elzinha, mas ficou fora aí dos vereadores eleitos aqui no município de Campos Salles. Então, são aí os 11 vereadores eleitos aqui no município de Campos Salles. 22 horas mais 35 minutos, portanto, Campos Salles 100% aí concluída. Conseguiu, Júnior, a diferença? Meu amigo, eu vou fazer de caneta aqui, viu, Júnior? 8.955 menos 6.212. 3.47. 2.743 votos foi a diferença de João Luiz para Solano. 2.743 votos, né? Vamos aqui agora, a galera que está na expectativa, eu acredito que tenha atualizado todos os municípios, né? Vamos aqui rapidinho para o município de Salitre, né? Município de Salitre, para a gente dar aquele F5 aqui e atualizar. Nota aí, Salitre. Salitre é fácil. O Dodó de Neoclides tirou 8 mil votos. Quem tá fazendo aí, Júnior? Dodó de Neoclides, 8 mil votos. Maninho, 2.429. Qual a diferença aí? 2.429. Vai notando num papel, Júnior, para que a gente possa ficar com isso. Pode notar aí, viu, Dan? Dá 5.571 votos de diferença. 5.571 votos. 5.571. Essa foi a diferença lá de Salitre. Vereadores eleitos no município de Salitre. Professora Cláudia Lavô, 1.235 votos. Socorrinha de Ronaldo, 1.005. Carlinho da Bolandeira, 899. Eridiana Ribeiro, 694. Silvio Pinto, 605. Irmão Antônio Maciel, 534. Fátima de Dodô, 486. Tônio de Dedi, 471. Paulo do Espírito Santo, 470. Novinho, 464. E Aquino, 378 votos. Tá aí, né? Os vereadores eleitos do município de Salitre. Vamos agora para o município de Araripe, né? Araripe, para a gente trazer aqui os eleitos, né? Inclusive aí os vereadores do município de Araripe, né? Já que agora desenganchou o TSE aqui, né? Eleito Cicinho de Deus com 6.781. Cicinho de Deus, 6.781. Roberto Guedes, 6.223. Qual a diferença aí de Araripe? 6.223. 6.223. Diferença de 558 votos. 558 votos foi a diferença do Araripe. Vamos aqui os vereadores eleitos do município de Araripe. Professor Hildo, com 1.029 votos. Zé Gordinho, era independente, Zé Gordinho foi sozinho, viu? Sozinho. Tirou 1.009 votos. Verônica Guedes, 1.001 votos. Pico da Fábrica, Gente Boa, 810 votos. Tânia de Arnaldo, 734 votos. Chico Anselmo, 725 votos. Heriberto Castro, 708 votos. Professor Marciano, 526 votos. João de Vilma, 505 votos. Naldo, 500 votos. E Chico de Moisés, 410 votos. São os vereadores eleitos do município de Araripe. Vamos ao município de Potengi. Potengi, aqui também na nossa região. Vamos lá, Dom Oliveira, encontrar aqui Potengi. Está aqui. Prefeito eleito, Edson Viriato, com 3.457 votos. Edson Viriato, 3.457 votos. Alisandra, 2.318 votos. 2.318 votos. Potengi, a diferença foi de 1.139, né? 1.139 em Potengi. Há mais algum município, né, aqui, o pessoal aqui. Há uma Passaré, né? Passaré. Passaré. Passaré, onde deu também lá, o prefeito perdeu, né? Prefeito... Evanderto. Evanderto Almeida perdeu lá em Assaré. Vamos lá. O Libório tirou 7.707 votos. Libório, 7.707 votos. Evanderto, 6.914. 6.914. A diferença foi de 793. 793 votos em Assaré. Vamos para Santana do Cariri, né? Santana do Cariri, lá do prefeito Pedro, né, rapaz? Santana do Cariri, muita gente aqui ligado a Santana do Cariri. O Pedro perdeu lá, né? O doutor Samuel do DEM tirou 4.278 votos. 4.278. E o Pedro, 3.324. 3.324. A diferença foi grande, né? 954. 954 votos. Isso. Em Santana. Beleza, Júnior Moreno. Faltando alguma coisa? Antonina do Norte, né? Passadinha Antonina. Antonina do Norte, lá do prefeito eleito Antônio Filho. Aqui, cadê a Antonina do Norte? Achamos. Antônio Filho, 2.476 votos. 2.476. 476. O doutor Francisco, 2010. 2010. É. 2010. O Itaildo Rock tirou 489, o Orlando Rufino 347 e o Edivan Mota 44 votos lá em Antonina do Norte. A diferença aí de 466. 476? 476. 466. 466? É. 466 em Antonina. Tem mais algum município? É, vamos para fronteiras, Dan. Tem fronteira? Como, hein? Aiuaba. Também. Aiuaba, né? Isso. Vamos aqui para o município de Aiuaba, né? Júnior, porque aqui eu estou numa coisa só do Ceará. Do Ceará, né? Passar para o Piauí, mas a gente já deu Fronteiras e Pio Nono, viu? É tudo eleito lá, né? O Silas, né? Fronteiras foi o Eudes, em Pio Nono foi o Silas Noronha. Isso. Lá no Piauí saiu cedo, o Ceará que estava atrasado aqui, viu? Em Aiuaba, o Ramils teve 6.153 votos. Ramils, 6.153. Vitor do Valmi, 2.255. 6.153. Vitor de Valmi, 2.255. 2.255. A diferença de... 3.898 votos. 3.898, Dan. 98 votos em Aiuaba. Mais alguma coisa? É, Aiuaba. Quer ver esse, os vereadores, né? Eleito lá então, de Aiuaba. Ainda não está aqui definido como eleito, né? Mas o mais votado, Cleide Pereira, do PSD. Rigoberto, PSD. João Nerice, do PSD. Gustavo Neto, PSD. E Suerla e do Emanuel, aqui tudo do PSD, né? Os vereadores lá de Aiuaba. Farias Brito, tem parente lá em Farias Brito, Irã? Vamos lá para Farias Brito. Pensei que era Padre Cícero, que era de Farias Brito. Lá em Farias Brito foi arrochado, viu? Deda do PDP, 6.735 votos. Doutor Vander Velder, do PCdoB, 6.505 votos. Diferença aí de 200 e pouco, né? Isso mesmo. 230. 230. 230. Isso. Quer ver os vereadores de Farias Brito? Vamos lá. O mais votado, João Camilo, do PDT, Preta, do PCdoB, Raul da Serra, do PDT, Professor Flávio, PDT, Chico da Cana Brava, do PCdoB, por aí vai, né? Algum município, vamos ver aqui. Arneróis, o prefeito foi eleito, viu? Arneróis, o prefeito foi reeleito lá em Arneróis. Aquiraz, Arneróis, a montada. Cadê Arneróis aqui? Arneróis, tá aqui. Arneróis tinha, foi. O Monteiro Filho foi eleito com 3.063 votos. O Gedeone Feitosa teve 2.714 votos, né? O Gedeone, que é seu cunhado, né? Seu cunhado aí teve 2.714 votos, perdeu aí por 300 e poucos votos, né? Eu tô bom de matemática hoje, só em olhar por número. Altaneira. Altaneira. Eu tô ruim de português aqui no alfabeto. Vamos lá. Dariomar teve 2.514 votos. Késia, 2.405 votos, né? Arrochado lá em Altaneira, né? Nós fizemos aqui Salitre, né? 5.571 votos, a diferença. A maior diferença da história de Salitre, né, Júnior Moreno? É isso, Dan. Vamos ver Tauá. Vamos passar em Tauá. Lá da Patrícia. Cadê? Vamos chegar aqui em Tauá daqui a pouquinho, porque é longe, né? Eu tava no ar. Tauá. A Patrícia Aguiar foi eleita com 16.964 votos. Em segundo lugar, o Fred Rego, do DEM, com 12.136 votos, né? Ganhou bem aí a Patrícia Aguiar, do PSD lá em Tauá. Mais alguma cidade? Sobral, da família Ferreira Gomes. Eleito Ivo Gomes com 66.192 votos. O Oscar Rodrigues, é alguma coisa do Moses Rodrigues, eu não sei assim, o pai, é pai, alguma coisa, é algo da família do Moses. Tirou 45.566 votos, a diferença aí de aproximadamente 20 e poucos mil votos, né? 17 mil? Pois é, isso aí lá em Sobral. Aqui também tem muita gente ligada ao Iguatu, lá do Agenor Neto, né? Vamos dar uma passadinha aqui no Iguatu, né? Essa internet destravou de uma vez, né? Iguatu, o Edinaldo Lavô, 29.103, o Agenor, 23.136, né? Perdeu lá o Agenor Neto, que é deputado. Juazeiro do Norte, né, que estava bastante acirrada, vamos lá, e deu Gleidson, viu? Deu Gleidson. Gleidson Bezerra, 50.715 votos. Arnon Bezerra, 48.079 votos, viu? O Nelinho do PSDB ainda tirou 25.114 votos lá em Juazeiro do Norte, que deu Gleidson Bezerra, só que ele está sob júdice, né? É isso, Dan. É um dos colégios eleitorais, um dos maiores do estado do Ceará, né, Dona Vira? Além de Juazeiro, Caucaia, também a cidade de Sobral. É, mas Juazeiro não está em segundo turno, né, Júnior? Decidida aí tudo no primeiro turno. Então é isso, né? Amanhã, dentro do Jornal do Meu Dia, já confirmou presença aqui o vereador José Solano Feitosa, vai estar com a gente aqui, e o Irã também, vão estar aqui para agradecer os votos. O Pato tá pedindo para dar uma olhada aqui em Aurora. Aurora? Isso. Ah, o padre Cícero, né? Quer ver a terrinha dele lá, Aurora, como é que foi? Vamos lá. O prefeito lá é o Marcondes Tavares, com 8.400 votos. O Adailton Macedo tirou 7.097 votos lá em Aurora. Professora Fátima, 455, né? Então, pelo que eu estou vendo aqui, o PT foi extinto mesmo, viu? Extinguiram o PT aqui no Cariri cearense. Então tá aí, Júnior Moreno, é isso, né? Amanhã a gente traz mais detalhes dentro do Jornal do Meu Dia. Vou estar recebendo o Solano Feitosa e o Irã. Vão vir aqui agradecer, né, aos mais de 6.200 votos recebidos aqui em Campos Salles, né? 6.212 votos, né? O Solano e o Irã, repassando os vereadores eleitos de Campos Salles, o Anderson do PDP, com 1.423 votos. Dr. Robson, do Cidadania, o segundo mais votado, com 1.097 votos. Genilton, com 1.007 votos. Ari Feitosa, 989 votos. César Costa, 981 votos. Professor Felipe Alves, 856 votos. Elionete Leite, 829 votos. Doutor Neto, 785 votos. Doutora Morgana, 740 votos. Dedé do Inharé, 686 votos. E a última eleita foi a Elzinha, com 649 votos, né? O Decinho teve mais votos do que a Elzinha, mas não entrou. O Decinho teve 676 votos. Os suplentes, né? Vicelmo com 605 votos. Valmir Júnior, 598 votos. Diana Lavô, 435 votos. Neto Diniz, 336 votos. Chico da Ladeira, 331 votos. Morena, 328 votos. Manon, do MDB, né? Sozinho era impossível, né, Manon? 184 votos. Vanderlei de João de Rita, 154 votos. César do Caldo, do PP, 76 votos. Germano do Inharé, 72 votos. Paulo do Carmelópolis, 56 votos. PK, 53 votos. Theo Henrique dos Barreiros, 47 votos. Selma do Batalhão, 46 votos. Nilda Romão, 38 votos. Cleiane Furtado Lacerda, 34 votos. Ana Paula Gomes, 20 votos. Cláudia, com 12 votos, né? Tá aí, né? Tem mais ainda? Tem. Sibélia Arraes, 6 votos. Maiara do Batalhão, 3 votos. Portanto, saída. É toda, fecha todos, a conta, né? E passa a régua, né, Júnior? Fecha a conta e passa a régua. Amanhã, como você já falou, Dan, só destacando, amanhã a entrevista aí com o vereador Solano Feitosa, irá participar dentro do Jornal do Meu Dia. E durante a programação, durante a semana, com certeza iremos receber também outros candidatos, aliás, outros candidatos que foram eleitos aqui na nossa região. É isso, Dan? Com certeza, Júnior. Vamos tentar conversar com todo mundo aí, os eleitos, né? Isso. Conversar com todo mundo que foi eleito, de Campos Salles, de Salitre, Araripe, Potengi. Vamos tentar dar um giro aqui, como nós fizemos na pré-campanha. Com certeza. E pedir aí desculpa aos ouvintes, né, por Tudo é, a demora, a culpa não foi nossa, a né? A culpa não foi nossa, viu? Mas a estamos gente só aqui, sai como... aqui quando é... dá os eleitos, né? Com certeza, Dan. Esse é o nosso compromisso e agradecer a você que abriu espaço logo cedo, durante a programação, dentro do seu programa, para que a gente pudesse estar informando. E, mais uma vez, podemos dizer aqui que, com muita gratidão, todo esse trabalho que a gente fez, justamente para deixar o ouvinte da Rádio Cidade muito bem informada. Finalizando aqui a minha participação, o Chagas também já teve que se deslocar até a sua residência, não deu para esperar até o finalzinho, mas estamos aqui no batente para que a gente possa finalizar mais uma jornada de trabalho, Dan. Pois é, agradecer ao meu amigo Paulinho do CRAS, né? Ele que estava lá na central de apuração do comitê do PDP e passou tudo em primeira mão para a gente aqui. Obrigado, Paulinho, valeu, pessoal aí do comitê do 12, né? Que estava aí passando todas as informações, eles que fizeram um sistema, recebeu os boletins via o WhatsApp e ele passou tudo para a gente em tempo real. Obrigado, Paulinho, mais uma vez aí pela sua colaboração com o nosso trabalho. Parabéns a todos os eleitos, né? Os que não foram eleitos, mas é assim mesmo, tenta na próxima que dá, né? Com certeza, Dan. Desejo a todos uma ótima noite. Fica aí com a nossa programação musical, a gente volta amanhã, se Deus quiser. Rádio é Cidade. 10:53. No meu Araripe, aqui vivo contente. Com amor e dedicação, a grande obra é cuidar da nossa gente. O governo é de todos, é só olhar ao redor. Trabalhando, a gente vai mudando pra melhor. Na infraestrutura, na saúde e educação, é o povo e a prefeitura, com força e união. No meu Araripe, aqui vivo contente. Com amor e dedicação, a grande obra é cuidar da nossa gente. Prefeitura Municipal de Araripe, prefeito Dr. Giovanni Guedes, governo de todos. A grande obra é cuidar da nossa gente. Rádio Cidade, apaixonada por você. Letra A do seu nome abre essa porta e entra na mesma casa onde eu moro, na mesa que me alimenta. Ele é esquenta e cobre quando de noite ela deita. A gente pensa que escolhe se a gente não sabe. Inventa, a gente só não inventa. Gente que enfrenta o mal, quando a gente fica em frente ao mar, a gente se sente melhor. Abelha nasce e morre, e a cera que ela engendra acende a luz quando escorre da vela que me orienta. Apenas os automóveis que me movimentam. A gente em movimento, amor. A gente que enfrenta o mal. Quando a gente fica em frente ao mar, a gente se sente melhor. A gente só não inventa a dor. A gente que enfrenta o mal. Quando a gente fica em frente ao mar, a gente se sente melhor. Falar que ela não presta, pô. Rádio Cidade. Música, informação e entretenimento. 11-2. Acesse o novo site da Rádio Cidade, www.radiocidadecs.com.br. Baixe o novo aplicativo da Rádio Cidade no Play Store do seu Android. É fácil e gratuito. Você está sintonizado na ZYH 636, 630 kHz, Rádio Cidade AM de Campos Sales, a emissora apaixonada por você. Acordar de um sonho lindo, garantir, reter, guardar essa esperança. Ando em paraísos, descaminhos, precipícios. Ao seu lado eu vejo que ainda sou uma criança. Sensível demais, eu sou alguém que chora por qualquer lembrança de nós dois. Sensível demais, você me deixou e agora como dominar as emoções? Quando vem à tona todo o amor que está por dentro, chamo por teu nome em transmissão de pensamento. Longe a sua casa, vejo a luz do quarto acesa. Não tem nada quando vaza que segure essa represa. Sensível demais a represa. Sensível demais, eu sou alguém que chora por qualquer lembrança de nós dois. Sensível demais, você me deixou e agora como dominar as emoções? Sensível demais, você me deixou e agora como dominar as emoções? Eu sou alguém que chora por qualquer lembrança de nós dois. Sensível demais, você me deixou e agora porque a noite noite é muito longa e eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer. Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco e eu tenho medo do perigo. Que justifique a vida, ou pelo menos esse instante. Eu vou contando as horas e fico ouvindo passos. Quem sabe o fim da história de mil e uma noite de suspense no meu quarto. Molham o vidro da janela, mas ninguém me vê. O mundo é muito injusto e eu dou plantando os meus problemas que eu quero esquecer. Será que existe alguém ou algum motivo importante que justifique a vida, ou pelo menos esse instante? Eu vou contando as horas e fico ouvindo passos. Quem sabe o fim da história de mil e uma noites de suspense. Irresistível de Bel Cidade. Alô? Oi, sou eu. Ah, vê se me esquece. Me desliga, por favor. Não. Me dá outra chance. Não. Deixa eu falar. Não. Eu quero te ver. Não. Eu sei que estava errado. Perdoa, por favor. Pensei que era só transa, mas vi que é amor. Se isso te consola, ouvir a minha voz. Agora então me escuta, você não quer mais. Não. Me dá outra chance. Não. Deixa eu falar. Agora eu tô Você tem certeza disso? Ah, tem sim. Posso te ligar de novo? Não. Mas eu tô arrependido. Não. Perdoa, pai. Não. Eu preciso te ver. Essa desnutrição, minha teimosia braba de guerreiro é que me faz o primeiro dessa procissão. Desse vai e vem, é tudo mentira. Quem vai nessa pira atrás do tesouro do Ali Bembem? É que lá vou eu de novo, brasileiro nato. Se eu não morro, eu mato essa desnutrição. A minha teimosia braba de guerreiro é quem me faz o primeiro dessa procissão. Fecha a porta, abre a porta, abre-te o céu do amor. Fecha a porta, abre a porta, abre-te o céu do amor. Fecha a porta, abre a porta. Eu disse abre. Você não ouve por acaso. Rádio Cidade. Cidade. Tudo está no seu lugar. Graças a Deus. Graças a Deus. É. Não devemos esquecer de dizer graças a Deus. Graças a Deus. X, X. Tudo está no seu lugar. Meu filho. X. Vamos lá. Rapaziada no pedaço. Estamos chegando agora, estamos chegando. É. Não devemos esquecer de dizer graças a Deus, graças a Deus. Vou nessa, vou nessa. Quero ver o sorriso estampado bem na cara dessa gente. Quero ver quem vai, quem fica ou quem chega de repente. Quando chego do trabalho digo adeus, muito obrigado. Canto samba a noite inteira no domingo e feriado. Graças a Deus, graças a Deus. Cavar, meu filho. Diz. Olha aí, olha aí. Graças a Deus. É. Graças a Deus. Olha o Black, olha o Black. Tudo está no seu lugar. É. Graças a Deus. Graças a Deus, meu filho. Graças a Deus. Diz. Não me deu. Graças a Deus. Vou nessa, vou nessa. Quero ver o o sorriso estampado bem na cara dessa gente. Quero ver quem vai, quem fica, ou quem chega de repente. Quando chego do trabalho, digo adeus, muito obrigado. Canto samba a noite inteira, no domingo e feriado. Sabá, sabá, meu filho, diz, diz. Graças a Deus, é. É isso aí, é isso aí. Não devemos esquecer de dizer graças a Deus, graças a Deus. Manda ver, manda ver, manda ver, manda ver. Tudo está no seu lugar. Isso, diz. Graças a Deus. Comigo, pode ser. Graças a Deus. Pode dizer, pode dizer. Não devemos esquecer de dizer graças a Deus. É um violino, agora um violinozinho. Um violinozinho, assim. Diz comigo. Pode dizer comigo agora. Graças a Deus. Assim, assim. Graças a Deus. É. Pode dizer. Não esquecer de dizer graças a Deus. Vamos nós, hein? Vamos nós. Vamos salvar, meu filho. Salvar. Diz, diz. Tudo está no seu lugar. Olha. Vou deixar a rapaziada dizer no gogó. Pode dizer. Oh, graças a Deus. Não devemos esquecer de dizer graças a Deus. Graças a Deus. Tudo está no seu lugar. Tudo está no seu lugar. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí. Não devemos esquecer de dizer graças a Deus. Graças a Deus. Coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidar do meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram.